cima, fiz batuque, fiz a rima só pra ver com quem a banda vai tocar. E do lado de partitura, minha voz grava gravura no ouvido do peão que escuta. Eu toquei samba, toquei rap, bossa nova e baião, e na viola lua veio me guiar. Eu deixo subentendido pra doutor e pra bandido que a música é multifuncional. Manipuladores nunca me manipularão. Manipuladores nunca me manipularão. Veja, mas nego experimenta. A música é um baque, tem nego que não aguenta. A peça é dirigida por ouvidos afiados. Produto é produto, cultura não é mercado. Deixa o verso sair, naturalmente é um parto. Estrela tá no céu e o feijão volta no prato. E quando eu imagino que a guerra acabou, plou, plou, plou. Manipuladores nunca me manipularão. Manipuladores nunca me manipularão. Levitar, acendi um do bom, eu sempre carrego a vela combustível, que é pra alma levitar.